tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro. Os moleques cheios do rói, nariz branco e boca azul. Estrique nada na madruga de aro 20 vezes são full. Corre esse mesmo, tem que fazer dinheiro. Pra tá de Nike no pé, degustar uísque com os parceiros. Os moleques cheios do rói, nariz branco e boca azul. Estrique nada na madruga de aro 20 vezes são full. Corre esse mesmo, tem que fazer dinheiro. Pra tá de Nike no pé, degustar uísque com os parceiros. Conta as onça malandro que as vagaba aglomera. Não testa fé que a fé é monstra dos moleque na favela. Jaquetão, cordãozão, a barreta no naipe, pisante, fragantão. Pros bandido a noite é fight. Os moleque cheio do roi atribulado, que é escama de aro 20 versão full, rolê na city, incomoda os cana. Nós curte a lombra e manda fumaça pro ar, encanta as dama e deixa os pipoca estourar. Onde for, nós tá, o que quiser, nós tem. Glock as reforçada e os moleque que é do bem. Rolê de 1100 pra dar fuga nas bura. Falcão solto na rua, agitando na madruga. Respeita minha conduta, meu jeito magrelo de ser. É Deus por nós, nós pelo rap, o rap é por você. O rap é por você, outra máfia, pacifismo. Os moleque cheio do rói, nariz branco e boca azul. Estrequinado na madruga de aro 20 versão full. Corre esse mesmo, tem que fazer dinheiro. Pra tá de Nike no pé, degustar uísque com os parceiros. Os moleque cheio do rói, nariz branco e boca azul. Estrequinado na madruga de aro 20 versão full. Corre esse mesmo, tem que fazer dinheiro. Pra tá de Nike no pé, degustar uísque com os parceiros. Quebra da Gold, eles querem camarote. Junto com os parceiros, agilizando os malote. Pra andar de cima, cada um faz o seu corre. Disposição é mata e os artefatos é o que resolve. Cheio do roi, adrenalina, louco pra fazer dinheiro. Pra tá de cima e roletar com os parceiros, que é uma jaqueta. E o melhor pisante pra ele tá de carreta. Elas brilham o olho e não rejeita. Porque é o seguinte, seduz é o ouro no pescoço de aro 20. Contando os peixes, as onças no bolso, ninguém quer ser coadjuvante de ninguém. Cola na bota, mas até os gambé se morde também. Quer meu fragante? Sei bem, doutor, pra que tô ligado? Só que não tem full de consumo, ele tá virado, estrignado. Três noites sem dormir nessa porra, sem culpa, sem dor, sem censura. O dosco de burro quer atrasar, não sabe metade. Só quer sua cota e a máxima distância dos covardes. A nave quer marcha e o ego pede um rap do bom. Não te convido, rolê com os parceiros, velho Xandão. Os moleque cheio do rói, nariz branco e boca azul. Estrignado na madruga de aro 20 versão full. Corre esse mesmo, tem que fazer dinheiro. Pra tá de Nike no pé, degustar uísque com os parceiros. Os moleque cheio do rói, nariz branco e boca azul. Estrignado na madruga de aro 20 versão full. Corre esse mesmo, tem que fazer dinheiro. Pra tá de Nike no pé, degustar uísque com os parceiros. Tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro.